toda história tem início, meio e final. Alguma delas não foi fácil superar. São coisas dessa vida real. Eu e meus pensamentos, o tempo que passou. Naquele tempo era baixa, minha estima com as mina. Naquele tempo era foda, trampava e nem via. Que o meu dinheiro era pouco e mal me servia. Naquele tempo o fator que eu mal entendia. A vida não tinha o mesmo sabor que alguns ingeria. Essa afirmativa tem um valor que os bancos compraria. Eu quebrado nessa firma de coleta seletiva, reciclagem, vila e vila, troco de mixaria. 2001, novo tempo, uma nova teoria. Alguns bailes do momento eu frequentaria. Ali fui conhecendo um outro tipo de mina. Então foi concebido um outro tipo de estima. Cabelo black ou liso, aqui não importa a etnia. Tem uns pack, uns litro, quem não gosta critica. Tem uns rap, uns hino, eis-me aqui na estica. Hoje eu entendo e rimo porque foi baixa minha estima. Por mais que o tempo passe, sempre irei lembrar que toda história tem início, meio e final. Alguma delas não foi fácil superar. São coisas dessa vida real. Eu e meus pensamentos, o tempo que passou. Eu e meus pensamentos, o tempo aqui passou. Hoje celebro momentos, compartilho poesias. Observo que o tempo me fez mestre nas rimas. Celebro momentos com mulheres muito lindas, cujos nomes preservo pra que não saiam intrigas. Esses dias fui num evento em uma danceteria. Lá só tinha monumento, mas assim envolveria. Visualizo uma bebendo um copo de caipirinha. Agilizo, ofereço um trago de erva daninha. Ela retruca me dizendo muita audácia era minha, que eu nem a conhecia, porque oferecia. Outra intenção parecia, a sensação que ela tinha era que me embevecia. A conclusão chegaria, os dois maiores de 30, mente aberta, concisa. Com uma volta ela brinca com sua vodka brinda. Me abraça e cochicha, apostar certo a ficha. Os adversários são fracos, seu jogo é o que vira. Por mais que o tempo passe, sempre irei lembrar que toda história tem início, meio e final. Alguma delas não foi fácil superar. São coisas dessa vida.